ZYI 678, 610 kHz. Onda média. Rádio Progresso, Souza, Paraíba. Atenção para o top de 610 milésimos de segundos. A partir de agora, está começando o programa Alimentando Vidas. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, voar, voar, voar. Eita, vai escapar fedendo, hein? É melhor escapar fedendo com o dinheiro no bolso do que morrer liso. Marraia. Como assim? Ô, gente, vou agora mesmo pra Veras Seguro. Seguro Depervade. E fazer o meu. Ai, rapaz, é mesmo. É, joinha. Se você se acidentou em carro de moto e escapou, receba o seu seguro Depervade, criatura. Mas procure o lugar certo. Veras Seguro. Seguro Depervade. Nós tem vários veículos disponíveis para deslocamento de perícias médicas e demais diligências. Tá vendo? É agilidade e credibilidade. Aqui você recebe a sua indenização em 30 dias. Não se esqueça, se você ou alguém da sua família sofreu um acidente de carro de moto, tem direito ao Depervate. Não se esqueça, só quem entende do assunto pode oferecer o melhor serviço. Estamos há mais de 6 anos no mercado segurador. E onde é o escritório? Gente, diga aí, logo todo dia, meu filho. Veras Seguros Depervate, em Souza, na rua José Fagundes de Lira, em frente ao Hospital Regional. Catolé do Rocha, no centro da cidade, em Cajazeiras, em frente ao Hospital Regional. Telefones 99607-2277, 99919-4307. Veras Seguros Depervate. Benedito Ramalho. A partir de agora, Momento Gospel. Pastor Eliandantas.